Nosso tema da palestra de hoje é a revolta de Jesus no templo em Jerusalém. Né? Tem narrado no Evangelho, através de Mateus, que diz o seguinte: entrou Jesus no templo e expulsou de lá todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e os bancos dos vendedores de pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fazeis dela um antro de ladrões. Esse tema, trazido à nossa reflexão, propõe que a gente analise, né, a nossa situação hoje, na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, e cada um de nós individualmente, como nós agimos diante das coisas. É porque se nós vamos olhar a personalidade de Jesus, a sua pregação, a sua paciência, a sua paz, ele é exemplo disso, né? Ninguém lembra de Jesus assim como alguém, né, que era um revoltado, né? Mas sim quando chegavam e o questionavam, interrogavam e provocavam, com serenidade sempre lhe respondia as suas coisas, né? E se mantinha com aquela autoridade própria dos grandes seres, sem estar se impondo através da força, como nós costumamos, né? Aliás, dentro do nosso exemplo humano, né, sempre a ignorância ela é manifestada com a força física, né? Com a imposição de voz, com a violência, às vezes, física, né? Ou de todas as formas. Isto é ignorância. Jesus não era isso. Mas, imaginava eu, e até comentava com o Ademir primeiro, né, que a gente, se a gente for imaginar algumas situações que acontecem, né, na educação dos filhos, ou com quem a gente convive, na família, ou os vizinhos, né, a gente fala uma vez, fala duas, fala três, mostra, demonstra, né, e parece que as coisas não estão no jeito. A pessoa, por exemplo, tende a um erro e faz repetições e repetições desse erro, e parece que não está nem aí por aquilo que nós falamos, né? Agora imaginemos Jesus na sua excelsa espiritualidade, né? Claro que também ele nos entendia porque ele era perfeito, mas de tantas coisas que ele falava e pregava, ver que na casa aonde era o templo da oração, no caso o templo de Jerusalém, né, ali se fazia comércios. E aí, se utilizando das coisas divinas, né, aproveitando inclusive esse período de Páscoa que era na época, né, para que houvesse mais negócios humanos. Se não dá vontade, né, a gente entende ele, de ter que ser firme, né? Não que ele fosse briguento, não imagino isso, né? Não cabe aqui a gente tentar adivinhar o tipo de sentimento que ele tinha naquele momento, né? Mas imagino assim ter que ser duro e firme e dizer, bom, está na hora de parar, né? Vamos se enxergar. Não é verdade? E imagino na reposição para a nossa situação, né? Quantas vezes nós temos, ó, hoje nós vivemos um mundo cheio de informações a respeito da espiritualidade, da existência da alma, do compromisso que nós temos diante por nós mesmos, né? Que nós que construímos o nosso destino, que não adianta fazer mal para os outros que volta para nós, né? Que nós temos que pensar bastante no espiritual, não só no material, porque temos a tendência a só pensar nas coisas da matéria, no nosso mundinho de trabalho, de casa, de máximo assim, de família, né? E nós, com todas essas informações, não abrimos, vamos dizer assim, mais o nosso ser, o nosso espírito, para as coisas espirituais. E quando, muitas vezes, vamos ter um conflito com alguém, dizer, não, para aí, não é assim. Se essa pessoa está nessa situação e tal, né, de repente está com uns problemas, não vou ser eu quem vai complicar mais ainda. A gente parte para cima. Né? Gente, parece que o nosso conhecimento, as informações que nós temos, todos os exemplos, né, de Jesus, de Francisco de Assis, de São Paulo e tal, não nos move ou não nos comove o suficiente para termos mais freios nesses momentos, né? E sermos mais leves, né? Mais abertos à espiritualidade em outros momentos. Eu quero, com isso, né, fazer, não que eu tenha eu que dizer que as coisas são assim, mas que nós pensemos se aquilo que eu estou falando é verdadeiro ou não. E cada um de nós, né, como age diante das coisas? O que se dedica? Como pensa? Procura perdoar? Leva mágoa ainda? Né? Tem paciência? Procura exercitar a paciência? No caso aí, né, parece que Jesus perdeu um pouco a paciência até, né? E da paciência a gente sempre fala, né, que não se deve pedir a Deus a paciência. Não façam isso, é um conselho. É porque senão vai vir o exercício dos conflitos para que você exercite a paciência. Então deixemos que os conflitos venham ao natural, sem a gente pedir paciência, né? E saber que paciência a gente só consegue exercitando, né? Então não vou pedir mais coisas, já temos o suficiente, né? Normalmente. Então, pensemos nós, se Jesus naquela época lá não tinha razão. E hoje vamos olhar as instituições, as religiões, se funcionam muito diferente daquela época. Que conclusões nós chegamos, né? As promessas, né, de fazer isso, fazer aquilo, se você vem para a casa espírita, no tédio, né? Se você vem para a minha igreja, se você vem para o meu templo. Será que é isso a realidade? Ou será que cada vez mais nós não temos que tomar consciência daquilo que nós dizemos, né? Que uma igreja, uma casa espírita, um templo, são os instrumentos, né, onde a gente pode se encontrar, que nem no momento desse, se apoiar uns com os outros, se puxar as orelhas uns com os outros, né? Para a gente ter força e coragem de a gente vencer as nossas dificuldades. Mas que não é nem a casa espírita, nem o templo e nem a igreja que vai salvar alguém, né? E não é ali que está Deus. Quer dizer, Deus não está só aqui, só na igreja, só no templo, Deus está em toda parte. Não é verdade? Então, cada vez mais essa consciência põe em nós responsabilidades. Mas também, com certeza, tem um recurso importante, né? Que a gente vai se sentir também valorizado por sermos responsáveis pela nossa vida, não é? Porque a gente também se enxergar na nossa vida como um boneco, né? Que as coisas vão acontecendo e a gente fica aí jogado, também não. Não é verdade? Quem não gosta de se sentir presente, dono da sua vida, capaz, né? Não depender até nem de recursos financeiros de outra pessoa, mas ser capaz de se prover. Talvez uma das coisas mais difíceis que tem é a gente depender de A, B ou C, não é verdade? Então, na parte desse comércio, né, temos que ter certeza também que se Jesus naquela época puxou as orelhas porque se pensava muito no comércio, puxa as orelhas para nós hoje, porque pensamos muito no comércio, no negócio. E esquecemos das coisas espirituais, porque não confiamos que fazendo a nossa parte, Deus faz a outra. E olha só que coisa importante da gente tomar consciência, né? A gente fala que Deus é Pai, é bom e é justo, não é verdade? Todos ensinam isso. Deus é Pai, é bom e é justo. Ora, se Ele é justo e é bom, basta que eu faça a minha parte, que Ele não vai deixar faltar de fazer a parte dEle, não é verdade? Ele não vai deixar de fazer a parte dEle. Por que que a gente não confia? Será que esse não é o exercício que nós temos que fazer? Bate aquela coisa apertada, não funciona. Não, basta que eu faça a minha parte, que Deus faz a outra. O que que Deus quer de nós? Que nós pensemos nas coisas materiais, sim, e trabalhemos, porque não trabalhar é vagabundagem, né? É desperdício de tempo, de energia. Mas também Deus quer que amadureçamos espiritualmente, intelectualmente, nos nossos relacionamentos, em tudo. Então temos que ter esse equilíbrio, o meio termo, as duas coisas, né? Não é ir para o inferno e nem pecado ser rico. Não, nada disso, né? Porque se isso se dispõe ali, é porque Deus também o permite, né? E não são também os pobres, os miseráveis, que são os que vão para o céu. Porque tem muitas vezes os pobres miseráveis que são mais orgulhosos, mais briguentos e mais vingativos do que muitos que têm abundância econômica, não é verdade? Então é preciso que haja um equilíbrio, e é preciso que haja, principalmente, creio eu, a nossa confiança, que não precisamos, né, de nos ater tanto às coisas materiais, e sim estarmos abertos para recebê-las e transferi-las. Com certeza, Deus fará a vida para a sua parte. Continuar comigo.